É o Cadu na Baleia, começando agora o seu programa favorito da sexta-feira para o seu deleite vespertino casual. É o Cadu na Baleia, começando agora nesse instante, pessoal. Eu sou o Diego, morador do Morro do Borel, um jovem negro favelado. A gente carrega todas essas coisas antes, mas a nossa sociedade já nos ensinou a fazer o contrário. Primeiro vão os nossos títulos, depois quem a gente é. E é uma honra, porque eu sou jornalista, cientista político e faço mestrado em comunicação. E há 2 anos atrás a gente começou o Ocupa Borel, que não foi assim, não virou um movimento, não é uma organização, não é uma instituição, mas foi uma resposta a algo que a gente estava vivendo ali no Borel. O Borel é uma das favelas que foi ocupada pela polícia do Rio de Janeiro e recebeu uma unidade de polícia pacificadora. E no final de 2012 foi submetido a um toque de recolher, quarta-feira, 9 horas da noite, nas férias do capitão da unidade. Um policial responsável resolveu ditar, né, um toque de recolher, mandou fechar tudo. Todas as lojas, as pessoas irem para as suas casas. E a gente começou uma mobilização durante aquela semana para que na outra quarta-feira, no mesmo horário do toque de recolher, a gente saísse das nossas casas, a gente fosse ocupar ali o espaço, e isso muito antes de a gente ter ido para as ruas. Uma semana depois, no dia 5 de dezembro, o Ocupa Borel de fato aconteceu. A gente teve a oportunidade, né? A gente teve a oportunidade de receber pessoas de vários, né? Acadêmicos, pesquisadores, a galera também dos movimentos sociais e os moradores do Borel saíram das suas casas para afirmar que aquele território não estava simplesmente subordinado à ordem da polícia. Né? Mas que a gente tinha domínio sobre o nosso território. Quem dominava de fato o nosso território éramos nós. A gente tinha o direito de ficar na rua a hora que a gente quisesse. E realmente foi muito surpreendente, porque a movimentação começou muito tímida ali na rua, ali embaixo, na rua principal. Começou uma movimentação muito tímida ali na rua e a gente foi ficando meio preocupado, será que vai dar certo isso? E a gente terminou no alto do Morro do Borel, no Ferreirão, com uma movimentação muito expressiva, os moradores saindo de casa, quem não saiu de casa foi para a janela, foi para a porta, e a gente modificou ali uma relação naquele momento com a polícia que já estava há 2 anos no nosso território. Né? Hoje o Borel já são 4 anos de ocupação da unidade de polícia pacificadora, mas eu queria usar isso só como um pano de fundo. Porque o Ocupa Borel, ele começou, ele teve o seu momento e ele hoje serve para a gente, serviu para o Borel e serve hoje muitos pesquisadores, a gente foi parar em artigo, enfim, porque a gente conseguiu ali naquele momento inverter uma lógica ou pelo menos tentar mandar um recado, e o recado foi dado. E depois daquele momento a gente teve algumas movimentações, o comandante-geral dos PPs se reuniu com a rede de instituições do Borel, a gente teve algumas movimentações positivas no sentido de inibir essa e outras violações que a gente convive diariamente. A gente vivencia a opressão, então é uma luta que a gente traz na nossa pele, no nosso convívio, durante as nossas aulas, nas nossas rodas de conversas, enfim. Calma. Muita calma. Nascido e criado no Morro de São Carlos. Frequentador da zona do Mangue também. Vi muito libertar Lamarck por lá também. A minha casa no Morro de São Carlos tinha São João, tinha tudo e era uma tradição. Dina Xavier. Foi ali que minha mãe deixou um garoto por nome Luizinho. Ali que meu pai encontrou o primeiro prato de feijão no Rio de Janeiro quando chegou. Foi ali com Xavier Pinheiro Rafael que conseguiu Braga. Chegar na zona do Mangue. Rafael Braga é um cara de 26 anos. Ali eu nasci. Pobre, rico. Mais um morador do Rio de Janeiro, que foi o primeiro preso condenado das manifestações que estouraram em junho do ano passado. No dia 20 de junho do ano passado, ele estava passando pela Lapa, na mesma hora em que estava acontecendo a repressão, a maior manifestação de todos os tempos da história do Brasil, que reuniu mais de 1 milhão de pessoas na Presidente Vargas. Presidente Vargas, para quem conhece, no centro do Rio de Janeiro, é um pouco distante da Lapa. Mas a repressão foi tão grande, foi um verdadeiro toque de recolher que acontecia naquele momento na cidade. Um pouco a galera aqui no Colônia em Favela experimentando um pouco do sabor, né, que vocês vivem no seu cotidiano. E a repressão foi varrendo a galera. E chegou até Lapa, onde estava passando o Rafael Braga, que nem tinha conhecimento da manifestação, sabia que estava acontecendo alguma coisa que reunia muita gente. Ele estava passando com produtos de limpeza e foi abordado por 10 policiais militares. Ô rapaz, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Abordaram, trouxeram ele. Que é isso aqui? Ah, rapaz, vai preso. Isso aqui é um coquetel Molotov. Era uma garrafa de água sanitária e uma garrafa de Pinho-Sol. Duas garrafas plásticas que não terem condições de funcionar como coquetel Molotov. Coquetel Molotov, para quem não sabe, ele precisa estilhaçar, tá? Gerar um incêndio. Garrafa plástica no estilhaço. Levaram ele preso. O jornal Globo publicou duas matérias consecutivas, eu não entendi isso, falando a mesma notícia, mas as duas matérias eram diferentes. Uma no dia 4 de dezembro, outra no dia 5 de dezembro, comemorando, né, noticiando num tom positivo a condenação de Rafael Braga a 5 anos de cadeia. No dia 6, né, não bastasse as duas matérias, publicou um mini editorial elogiando e falando que isso deveria ser um exemplo da justiça, da polícia, da ação do poder público com a repressão às manifestações. Rafael Braga continua preso até hoje. Ontem saiu um informe de que ele foi autorizado a sair para trabalhar. IDEC e um outro cara que eu não lembro, agora vou falar de um outro caso em São Paulo, foram presos em condições muito semelhantes, uma prisão forjada, garrafas plásticas, acusados de coquetel Molotov. O laudo dizia que a garrafa plástica não podia ser usada como coquetel Molotov. Não tinha material para isso. Aquele material que foi analisado na perícia não podia ser. Eles foram condenados mesmo assim. Os dois trabalham ou estudam na USP. Foram condenados mesmo assim. No outro dia da manutenção da condenação, sai um editorial da Folha de São Paulo acabando com o laudo. Falando laudo, acabando com a condenação. Falando condenação não se sustenta com o material que foi apreendido com ele. E o editorial da Folha de São Paulo foi tão forte, e o papel daqueles comunicadores foi tão forte, que o IDEC e o seu amigo foram soltos no outro dia. A justiça deu um jeito e soltou os caras. E o outro caso que eu queria começar falando é do Bruno, um rapaz que foi forjado no começo, lá nas primeiras manifestações, na frente do Palácio Guanabara, né, o palácio onde fica o governador do Rio de Janeiro, e ele foi forjado com um coquetel Molotov. Foi preso, foi levado, né? Só que a mídia não desconstruiu a versão que estava acontecendo, mas por sorte muitas pessoas estavam filmando com seus celulares, jogaram no YouTube. Pessoas que nem se conheciam colaboraram com a construção de um quebra-cabeça, que mostrou lá um P2 chegando com uma mochila, que era a mochila que depois viria a ser apresentada. Quer dizer, conseguiram fazer toda a linha do tempo com fragmentos de celulares que foram colocados no YouTube, e aí gerou a prova de que o Bruno não era culpado, que na verdade tinha uma armação. Então, esses três casos, eu acho que eles mostram muito claramente que na questão da opressão, e aí eu estou falando da questão da abordagem criminal e criminalizante, o papel do comunicador é central. Não tem como você discutir a questão da opressão e achar que o comunicador não tem um papel importante ali, um papel central. Ele é capaz de incriminar alguém e de legitimar determinadas opressões, assim como ele é capaz de desfazer alguns mecanismos de covardia. A gente vive num chamado Estado policial, né? E a característica principal do Estado policial não é que só a polícia age. A característica principal do Estado policial é que o Estado como um todo, as demais agências do Estado, Judiciário, Ministério Público, Secretarias de Governo e etc., funcionam todas elas com a lógica policial. Essa é a característica do Estado policial. E aí, quando a gente fala de agências de governo, de agências de Estado, etc., a gente precisa incluir a mídia aí. A mídia tem um papel, né, o trabalho do comunicador tem um papel que hoje não tem como você discutir isso sem falar que é invadir por uma lógica policial. Vou dar um outro exemplo. Douglas DG, dançarino. A maioria aqui de vocês deve conhecer o caso, né? No Cantagalo, foi alvejado, morto, e aí, né, o caso se elucidou, foi uma ação da UPP. Na véspera da morte do Douglas DG, um cara chamado Bruno, que também é morador do mesmo morro, lá do Cantagalo, Pavão Pavãozinho, foi abordado junto com seu irmão na madrugada por 4 policiais militares da UPP. Eles esculacharam o Bruno e o irmão dele, o Carlos. Chegaram ao ponto de dar tiro de arma de fogo do lado do ouvido dele para deixar ele surdo de um ouvido e assustar. Eram 2 tiros de pistola. Ameaçaram eles de morte e mandaram eles embora enquanto deram uma rajada de fuzil pro alto. Isso foi a véspera da morte do DG. Ele foi imediatamente para a delegacia de polícia e registrou a ocorrência do fato. Antes que esteja a morrer. Depois, no dia seguinte, veio acontecer aquela tragédia toda. A mídia tratou o caso como um caso isolado do DG, uma tragédia do DG, do dançarino do Esquenta. A gente trabalhou no caso e tentou dar uma visibilidade para a questão do Bruno, né? Chamávamos o caso de tragédia anunciada. O caso do DG não foi um caso isolado. Era uma tragédia anunciada. A prática policial ali ia dar nisso, mais cedo ou mais tarde. Insistimos. Foi inversamente proporcional a cobertura do DG e a cobertura do Bruno. Quase não apareceu o Bruno. E isso eu acho que tem uma questão de lógica policial importante. Quando a gente fala do Código Penal e da lógica criminal, o crime de homicídio é um crime de alto potencial ofensivo. O crime de ameaça é um crime de baixo potencial ofensivo. Então a prioridade penal é punir o crime de homicídio. No entanto, quando a gente fala da lógica criminal que deveria ser pautada pelo direito à segurança que todos nós temos, infelizmente o homicídio é um fato consumado. A ameaça não é um fato consumado. A ameaça ela precisa ser visibilizada. Ela precisa ser tratada com peso. Porque ali é a tragédia anunciada que ainda pode ser evitada. Mas a mídia estava operando, como continua operando, segundo a lógica policial. A gente vive o estado policial. Então, o caso do Bruno, não. Quando ele morrer, aí ele vai ser bem noticiado. Aí vai ter notícia pra caramba do Bruno. Aí os comunicadores vão se debruçar, vão falar sobre ele. Por enquanto, tá falando do último morto. Isso foi muito importante. Quantos... É verdade. A maioria não merece essa atenção. 60 dias no alemão de repressão com vítimas do Estado, vítimas letais, que não tá sendo discutido. Ano eleitoral, aquela blindagem toda. Então, a centralidade da questão criminal para o debate de opressão e para o debate do Estado policial, ela também é inegável. Assim como a centralidade da atuação do comunicador, existe a centralidade da questão criminal. E aí, para discutir a questão criminal, é importante discutir, é importante buscar informação, estudar a criminologia. A forma com que a abordagem criminal é feita na mídia em geral, e até em muitos veículos de comunicação alternativo, é lamentável, é reprodução pura. A Vera Malaguti, essa criminóloga que eu citei no começo, ela retoma aí alguns autores para dizer que para você entender a política criminal, você precisa entender uma demanda de ordem. E para entender uma demanda por ordem, você precisa entender a questão de quem é a classe dominante e as classes oprimidas e quais são as engrenagens utilizadas para isso. Essas engrenagens costumam ser a construção do medo, e aí o comunicador tem um papel central na construção desse medo, e a gente vai ver mais adiante, porque o medo ele canaliza a nossa sensação, os nossos esforços de justiça. A construção do inimigo, que é aquele cara que produz esse medo em nós e vai ser o cara que vai ser combatido em nome da nossa proteção. E a construção da culpa. E a culpa aí tem um papel importante porque a culpa individualiza a questão. O direito penal ele tem esse papel. Ele vai pegar o problema do racismo e vai transformar no problema do racista. Ele vai pegar o problema do machismo e vai transformar no problema do machista. E aí você, punindo o cara, todo mundo se sente bem porque agora a gente combateu o machismo, combater o racismo e etc. Só acho que a gente tem os movimentos e a galera aí colocando o debate um pouco mais a fundo e não ficando na superficialidade da notícia factual, tendo um debate do que está acontecendo de fundo. Dentro dessa dinâmica de engrenagens, né, da lógica policial, é preciso pensar qual o papel do direito penal, que eu acho que tem esse papel individualizante, e qual o papel de cada um de nós que está aqui dentro. E para isso, a questão da construção do ponto de vista. Eu falei aqui de algumas abordagens, mas tem uma que eu acho que coloca uma questão aí do papel do direito penal, né, de blindagem do sistema ao individualizar a questão, que é a abordagem com relação ao mensalão. Mensalão é uma questão que foi colocada. O processo criminal do mensalão é um processo criminal que não tem provas suficientes. E aí eu acho que antes de falar qualquer coisa, é necessário ir lá e ver o processo. É necessário que ler notícia. Você está lendo algo que é uma leitura de alguém. não dá, você precisa ir lá. Principalmente comunicadores vão fazer a apuração dos fatos. Não há provas suficientes para as condenações que saíram do Mensalão. Mas foi usada uma teoria que muita gente deve ter escutado, que é a teoria do domínio do fato, para garantir a punição dos acusados do Mensalão. A teoria do domínio do fato, aí não vou poder falar dela aqui agora, mas ela não tem nada a ver com a forma com que ela foi aplicada ali. Inclusive, a pessoa que trouxe a teoria do domínio do fato para o Brasil chama-se Nilo Batista. Então, se vocês forem pesquisar alguma coisa, procurem a autoria dele, quem trouxe essa teoria na dissertação de mestrado dele. A teoria do domínio do fato foi usada no processo para fazer uma condenação. Todo mundo aplaudiu, porque é compreensível, de certa maneira, a gente não aguentar mais a questão da corrupção, a questão, né, da sacanagem na política. Então, a gente quer ver algo sendo feito, a gente quer ver algum tipo de reação, porém, a gente não vai além no questionamento. Então, a condenação ali fez muita gente aplaudir, bater palma. Quando a gente aplaude e legitima uma condenação como essa, a gente está dizendo aí pro mecanismo de direito que essa teoria do domínio do fato, que é uma teoria que, aplicada da forma como foi aplicada, permite a condenação de uma pessoa, mesmo sem você conseguir associar o ato criminoso à pessoa que teoricamente cometeu aquilo, a pessoa que está sendo acusada. Essa teoria, que vai condenar pessoas sem associá-las aos atos, vai ser usada contra qualquer um de nós. Então, o papel do direito penal, qualquer um não, aí tem a questão da seletividade que a gente vai chegar, mas o papel do direito penal dentro disso, da política criminal, né? Tem gente que acha que a política criminal existe para combater o estuprador, para combater o homicida, para combater o ladrão, o agressor, o torturador. E, na verdade, se você for buscar um pouco de informação sobre criminologia, você vai ver que o Estado presta esse serviço, né? Ele estatiza o seu sentimento de vingança para promover as punições, mas ele presta esse serviço para ele ter autorização para reprimir qualquer um. Então, a gente bate palma com o cara que prendeu fulano, né? E aí tá resolvido o problema. Prendeu, reprimiu, fez a política criminal, mas aquilo vai ser usado contra qualquer um. A gente bate palma quando compra o caveirão, quando endurece as penas, quando muda o código penal para pior, porque a gente acha que aquilo está sendo usado a nosso favor. Mas a gente não pode esquecer da demanda por ordem e do ponto de vista de quem produz aquele tipo de política, né? Então, o mesmo governante que a gente fica puto da vida de falar, pô, esse cara totalmente equivocado, um aproveitador, não sei o quê, é o mesmo cara que a gente empodera quando fala isso aí, tem que botar mais polícia na favela para combater o bandido, para combater o criminoso. Mas é o mesmo cara, é o mesmo Cabral. É o mesmo Cabral que está comandando a polícia na favela, é o mesmo Cabral que depois vai todo mundo para o palácio deitar fora Cabral. Ter esse entendimento do papel da política criminal é importante para não cair de gaiato no discurso ingênuo. Porque quando a gente fala desses absurdos de abordagem de mídia, eu tenho certeza que a maior parte dos repórteres que escreveram as matérias não escreveram porque estão mal intencionados e estão num conluio maquiavélico para promover a criminalização das pessoas. Eles estão indo ali num discurso hegemônico, política criminal, para reprimir as pessoas. Então, para concluir, eu acho que tem uma questão de construção de ponto de vista importante quando se faz a matéria jornalística, quando se faz uma abordagem de comunicação. E aí eu queria concluir com algumas manchetes. Primeiro, manchete do dia 1º desse mês, no jornal Dia. Tumulto envolvendo moradores de favela assusta moradores da Tijuca. O olhar de quem ficou assustado e de quem assustou. Isso é um ponto de vista lá, a manchete. O tumulto promovido por moradores de favela assustou os moradores da Tijuca. Como se eles não fossem da Tijuca também. E como se eles também não se assustassem com tumultos, com conflitos, enfim. Thank you. de comida, água e luz, eles conservam a fome, a seca e a escuridão. Nós precisamos de comida, água e luz, eles conservam a fome, a seca e a escuridão. Nós precisamos lutar contra as diferenças sociais, eles precisam lucrar cada vez mais. Nós precisamos lutar contra as diferenças sociais, eles precisam lucrar cada vez mais. Thank you. Ora, direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso? E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea como um pálio aberto cintila. E ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Yeah. Pode conversar um pouco mais sobre esse assunto do que sobre puramente o Ocupa Boléu, né? Eu costumo dizer que, como jornalista também, eu fiz o meu trabalho de graduação, o meu trabalho de conclusão, foi uma análise sobre as reportagens sobre a UPP, me dei o direito de mergulhar um pouco nesse mundo e analisar um pouco as reportagens que eram produzidas. E eu lembro de, na banca de avaliação, uma das professoras da minha banca foi no X da questão e ela falou assim: olha, é muito bacana a gente ver esse trabalho, perceber, ver toda a análise, acompanhar a trajetória. E ela sempre dizia, né, ela fala assim: eu nunca fui, por exemplo, e como professora de jornalismo, eu sempre disse, e a colega falou aqui, né, eu não posso falar sobre a sua pauta, né, sobre a sua... E ela disse: eu não preciso ser drogada para escrever uma matéria sobre drogas, eu não preciso ser favelado para escrever uma matéria sobre favela, mas que a gente necessita dessas visões dentro da redação, a gente necessita. E aí, logo chegando aqui, eu já tenho uma mania, eu estava falando com o Guilherme, com a Moara, eu falei, eu já tenho uma mania, é fazer um raio-x, é muito rápido, meu olho já é viciado em fazer isso. Né? A gente chega em determinados espaços e procura. A gente procura os iguais. Aí você acha rapidamente a Sil, que está com black maneiríssimo, a gente já falou, conheço. Mas a gente ainda não se encontra nesses espaços. E isso faz toda a diferença. Isso modifica a produção jornalística, isso modifica o discurso, isso modifica o senso comum, isso modifica o pensamento que existe sobre quem é a favela. Com certeza a Sil vai falar daqui a pouco, ela é do Observatório de Favela, sobre o que é a favela, sobre quem é o jovem desse território, quem é o morador desse território. Né? A gente vai falar sobre o negro, a gente vai falar sobre as pautas LGBT, a gente vai falar sobre qualquer pauta, né? E aí dentro dessa mesa que a gente está falando de opressão, e a gente sente a diferença exatamente nisso, a falta de participação nos espaços. Eu sempre costumo dizer que a gente está passando por um período que é difícil. A gente vê uma onda conservadora absurdamente avançando, a gente vê as pautas dos movimentos sociais sendo deixadas de lado, né? A gente está agora com uma disputa eleitoral em que essas pautas elas vão emergindo, né? O tempo inteiro a gente está aqui nesse espaço de discussão, mas a gente vai nos espaços de tomada de decisão, a gente vai nos espaços de discussão, a gente entra na academia, a gente vai para as executivas de comunicação social, de serviço social, de ciência política, de quaisquer que sejam as áreas. E a gente ainda sente a falta daqueles, e aí eu vou concordar nesse aspecto, né, daqueles que deveriam por si só falar da sua pauta. Eu queria dizer que muitas vezes eu me sinto muito cansado de ter que ir para os espaços para dizer a UPP é ruim, a UPP não funciona, a UPP é uma porcaria, entendeu? Vai morar no morro para saber como é que é conviver com a polícia. O cara diz na propaganda eleitoral que libertou 400 mil pessoas da opressão e da ostentação da arma, mas a gente continua dando de cara com o mesmo fuzil, só está em outra mão. Entendeu? Eu costumo dizer que às vezes eu fico cansado de falar isso, porque as pessoas viram para mim e perguntam, então, o que, que era melhor? Era melhor o bandido ou a polícia? Melhor seria se eu não tivesse que conviver com nenhum dos dois. Melhor se a minha opinião como morador de favela fosse respeitada sem ser uma fala menor. E a gente fala, a gente vai para a academia e ouve na academia também. Entendeu? A gente vai para a sala da pós-graduação e você tem que ouvir da repórter. E aí, só comigo que acontece essas coisas. Eu passei para o mestrado na UERJ e metade das matérias que eu fiz análise na graduação, a jornalista não está lá fazendo mestrado junto comigo? Aí eu falava, ah, você que é Angelina Muniz? Ah, prazer, eu pesquiso 70% das suas matérias sobre a UPP. Aí ela, ah, não sei o quê. E aí os pontos críticos que eu coloco, ela, ah, não, mas isso aqui, a gente estava lá na redação, nasceu numa hora. Nasceu isso aqui, ó, a pacificação, as chaves, as tags e tudo mais. Aí eu falei, ah, é, nasceu, mas isso gerou um discurso. Isso apoiou, por exemplo, a política de pacificação no Rio de Janeiro. O seu discurso jornalístico acidental, né, de surpresa, que surgiu na hora, apoiou uma das piores coisas que podia ter acontecido na nossa cidade. A grande mídia vende como sendo a melhor coisa. A Band News essa semana está fazendo um especial sobre a pacificação. E aí eu tenho que ouvir 6 horas da tarde, o Chico Vargas, jornalista respeitadíssimo, dizer como é bom que as pessoas foram libertas da ostentação da arma. Que a criancinha disse para o repórter que ela quer ser policial quando crescer. Olha como é maravilhoso isso. Né? Porque antes ele queria ser bandido, agora ele quer ser policial, isso é muito bom. Mas não tem um favelado lá na redação da Band News para dizer para ele, é bom para quem, camarada? A colega que me recebeu aqui disse que viu, ela faz estágio lá para o REG e eu fui lá fazer uma fala. E eu cheguei exatamente dizendo assim, olha, eu não quero falar mal da UPP, o ex-comandante-geral da UPP estava lá. E eu falei, não quero, na verdade, a UPP é maravilhosa. Ela é tão maravilhosa que deveria ser estendida ao Rio de Janeiro inteiro. Na verdade, Ipanema deveria ter UPP, o condomínio Novo Leblon, na Barra da Tijuca, tinha que ter UPP. Porque as pessoas perguntam, é bom antes? Era bom antes? É melhor agora? Então vamos militarizar todo mundo, é para militarizar cotidiano? É para todo mundo, vamos então estender para todos. Por que que a gente ainda precisa reforçar, e a grande mídia reforça, e nós comunicadores reforçamos, e a gente reforça dentro da sala de aula, quando tem um único favelado na sala, entendeu? A gente vira e fala, ah, mas querido, você era melhor como? A gente reproduz exatamente esses discursos. A gente vem para esse espaço e ainda quebra pau para falar de feminismo, e ainda briga, é uma verdade. A gente não consegue compreender, para além das nossas visões, as outras visões de mundo que estão presentes na sociedade. A gente ainda reforça as políticas de contenção. A gente podia falar aqui o que significa, né, essa militarização do cotidiano no território de favela, que é histórica. Como é que você diz que não tinha Estado, quando o Estado precário estava lá? Ah, agora o Estado chegou. Chegou em forma de quê? De polícia. Que ausência de Estado é essa que a gente está falando? A gente precisa qualificar. O Estado não estava lá. Vai lá hoje. 4 anos já que tem o PP. Ainda falta Estado, se a gente fosse falar, em diversas áreas. O Borel, por exemplo, não tem um único equipamento cultural perto. Não tem uma escola de ensino médio próximo. E olha que é uma favela que está na Grande Tijuca, está na Tijuca, está no miolo ali de uma área, que tem o Marista São José, por exemplo, em frente, que tem, né, escolas tradicionais. Mas a gente está falando desse espaço. A gente está falando, né, de um discurso que se perpetua, que tem reverberações, que alcança até o morador da favela. até ele é muitas vezes alcançado pelo discurso opressor. E aí, né, como nós estamos falando com comunicadores, é tão importante a gente perceber que papel é esse que a gente tem. Né? Que papel é esse que a gente tem de reforçar ou de mostrar o contraponto? Né? Que lugar a gente quer ocupar dentro dessa carreira, por exemplo? Porque, infelizmente, a gente não vai viver uma vida profissional de plenário. Né? A gente não vai ficar em plenário a vida inteira. Vai chegar uma hora que você vai ter lá a mão pesada do seu editor, do seu diretor de arte, né? do diretor de reportagem. E aí, quem somos nós? Que trajetória a gente vai apontar? Qual é o contraponto que a gente vai querer fazer? Né? Que falas a gente vai querer dar voz? A que falas nós vamos dar voz? Né? No processo de análise das reportagens era muito interessante. Porque, às vezes, eu fico pensando se a classe média é tão ingênua como para a gente que começa a ler mídia e tal, parece. Parece, às vezes, que é uma ingenuidade que você fala, meu Deus, dá pena. Né? Porque você pega uma reportagem do Jornal Globo, por exemplo, sobre, em 2010, sobre a ocupação do Borel, e aí, o morador que não quis se identificar, o morador T, falou que está muito bom. Um morador que mora na esquina, e aí como você não conhece o Borel, eu conheço o Borel, diz que está todo animado com a ocupação, um exemplo, está todo animado com a ocupação, porque agora ele vai abrir a lanchonete, dá o nome da lanchonete. Aí eu fui analisar essa matéria, 3 anos depois. Eu falei, engraçado, essa lanchonete nunca abriu. Essa lanchonete não existe. Não, mas estava em obra, montando a lanchonete dele. Eu falei, cara, que personagem era esse? Está falando uma coisa positiva, ele não está falando do traficante, ele não está dizendo onde é que o traficante está escondido, por que ele não está identificado? Por que será que a gente usa as fontes, e as únicas fontes que tinham na matéria, as únicas fontes da matéria eram o secretário de segurança, o comandante da operação? Será que não tinha um favelado capaz de dar uma declaração sobre aquele momento? Será que todo favelado estava com medo de retaliação do tráfico? E aí eu digo que não estava, porque a gente está aqui botando a boca no trombone desde sempre. Assim que a UPP chegou no Borel, as organizações do espaço se reuniram e criaram uma rede de instituições de Borel. Porque a gente achava que a gente precisava falar de igual para igual. A polícia estava chegando achando que ia mandar em tudo. Só que a gente tinha passado quantos anos naquela favela, naquele território, movimentando política pública. E a gente estava lá. A gente não estava escondido. E aí a gente começa a perceber que construção é essa que a mídia faz. Que construção é essa? É fácil a gente dizer, fora a Rede Globo, abaixa a Rede Globo, é muito fácil. Mas a gente não só consome esses produtos, como a gente reproduz esses produtos, a gente faz a matéria na sala de aula, reproduz estereótipo. A gente faz a propaganda e reproduz racismo. E diz, não, mas não é não. Ah, fala sério. A gente reproduz no nosso cotidiano todas as opressões. A gente faz isso. A gente não consegue se olhar, perceber, fazer um exercício de reflexão. É trabalhoso, dá trabalho. Imagina, que coisa chata que é. Você chega no espaço, como eu disse, meu olhar viciado. Eu falo, caraca, vou parar de fazer isso. Mas não dá. Porque eu chego dentro da universidade, eu não me vejo. E olha que a gente está falando, né, de um país que tantos milhões de negros já acessaram a universidade, mas você ainda entra nesse espaço e não se vê. Você entra na pós-graduação e você sente que aquele espaço não estava preparado para você, a gente tem que fazer gambiarra, hackear, né, Silvio? Você chega na sala de aula e a professora pergunta, vamos assistir um filme em francês sem legenda em inglês? E assim, se vira. A professora pergunta com a maior naturalidade se você já foi a Paris. Tudo bem, muitas pessoas já foram, mas a gente precisa começar a repensar os nossos espaços de criação de reflexão, de criação de pensamento acadêmico.

aquela não tem nem um pouco de dúvida sobre a questão, inclusive, da intencionalidade. Agora, colocando uma problematização, porque as pessoas cumprem papéis e ocupam espaços de opressão, de ser o opressor, não porque elas fizeram um dia uma opção e falaram assim, vou ser o opressor. Não, às vezes é o contrário, às vezes a pessoa fez a opção de fazer a crítica à opressão, mas como ela não faz uma autocrítica permanente, como ela acha que para ser um opressor precisa da decisão consciente, acaba oprimindo. Então, a autocrítica permanente, ela é decisiva. Então, foi nesse ponto. Mas total acordo com o que vocês colocaram, não existe ingenuidade. Bom, a Fanny colocou a questão da redução da idade penal, né, que é um debate decisivo. Por vários motivos, mas eu vou colocar um debate aqui, que é a questão da fé, da crença que as pessoas têm na pena e na punição, né? As pessoas ainda acreditam na punição. Desde que a punição foi criada, ela só aumenta, ela só pune mais gente. Desde que ela foi criada. E ao mesmo tempo, todo comportamento que ela diz combater, também só aumenta. Então, a primeira questão que a gente precisa atentar é a falência do sistema punitivo. O sistema punitivo é um sistema falido. Ele não só é opressor, como ele não funciona para aquilo que ele se propõe. Então, mesmo aqueles que não são tão sensíveis ao debate de opressão, precisam fazer essa crítica à questão punitiva, por uma questão factual. A pena não funciona, não funciona. Infelizmente, muita gente ainda acredita nela. O exemplo, vou resgatar o exemplo que eu falei, milícia. Nunca se prendeu tanto miliciano. Isso é um discurso que o Pezão faz aí, né, na campanha. Nunca se prendeu tanto miliciano. Mas também nunca a milícia cresceu tanto. Então, a questão da punição está totalmente dissociada da questão da prevenção do comportamento socialmente negativo. Comportamento socialmente negativo, aquele comportamento que a gente repudia, ele precisa de um tratamento diferente do direito penal. E aí eu quero deixar uma provocação a todos os movimentos, porque a pauta criminalizante é uma pauta presente em muitos movimentos. Tem que criminalizar isso, tem que criminalizar aquilo, tem que fazer endurecimento de pena, não pode deixar isso, não pode deixar aquilo. Não vamos nos perder nessa. Vamos debater a questão, por mais difícil que seja, chegar a uma solução. Mas a pena não é a solução. Isso é uma certeza que a gente pode ter. E a mesma coisa para a questão do comportamento do adolescente. Isso se aplica ali também. Então, a forma como a juventude é enxergada, é tratada, como esse adolescente, né, ele vai ser tratado pelas instituições, pelas políticas públicas e pela sociedade também. A gente vai enclausurar, né, e só um detalhe, assim, a realidade já é de uma certa idade penal bem reduzida, porque se você entra num sistema socioeducativo, o que você vê são prisões. Não é diferente de uma cadeia. Não é. São cadeias, às vezes, até piores, porque o Estado usa um discurso cínico de que o menor está sob sua minha tutela, nesses termos. O menor está sob minha tutela. Então, eu sou o responsável, eu determino o que ele vai fazer. E é um discurso que chega a um patamar que, às vezes, um adulto não chega. Então, a questão do encarceramento de adolescentes já acontece e não funciona. Aí a gente vai aprofundar, a gente vai tomar mais o remédio que, na verdade, é o veneno, que não está funcionando, que está nos matando, enfim. Então, essa problematização que eu queria colocar, queria indicar duas coisas que foram muito importantes para a minha reflexão sobre a questão punitiva. Uma se chama A Esquerda Punitiva, da Maria Lúcia Caran, que ela faz a crítica às bandeiras de luta de esquerda que exigem criminalizações. E o outro é um livro da Vera Malaguti, Difíceis Ganhos Fáceis, que é sobre juventude pobre e drogas no Rio de Janeiro. Tá? Para concluir, o Lucas falou sobre a questão da culpa, né? Acho fundamental problematizar essa questão da culpa. Então, a culpa é do criminoso, aí vai lá e, né, acaba com o cara, tem que prender o cara, penas duras e tal, não sei o quê. Aí você colocou, não, a gente tem que enxergar a nossa culpa nisso tudo. Eu concordo que a gente tem que se enxergar nisso tudo. Agora, eu acho que a gente precisa ir além. A gente precisa questionar a ideia de culpa e começar a trabalhar com a ideia de responsabilidade. Qual é a responsabilidade da sociedade nesses processos e nessas questões? Porque a ideia de culpa, o sentimento de culpa, né? O MC Leonardo, que na minha opinião é um intelectual contemporâneo, é uma das maiores referências que eu tenho, né? Ele tem a quinta série, em termos de escolaridade não é institucionalizada essa intelectualidade dele, mas ele fala que a gente precisa acabar com a culpa e com o medo dos outros e nós. Precisa acabar de botar medo nos outros e também de questionar nossos próprios medos, a gente precisa fazer, e parar de trabalhar com a culpa dos outros e sentimentos de culpa, porque o sentimento de culpa também nos imobiliza. Se a gente fica assim, ah, mas eu sou tão culpado e tal, a gente vai ser aquele cara que fica o tempo inteiro olhando a questão de baixo, né, eu sou culpado por isso e tal, e a responsabilidade, eu acho que ela muda esse ponto de vista que eu vim tentar debater com vocês aqui. A responsabilidade é, eu posso fazer agora, eu posso mudar daqui para frente. Independente das minhas culpas, eu não preciso me penalizar por isso. A gente precisa mudar a situação. Citando Milton Santos duas vezes, a Raica disse que estamos na era do pós-rancor, já se explicou, já se justificou, mas eu queria dizer, olha, eu acho que não dá pra gente ser cordial, a gente já foi cordial há muito tempo, a gente já serviu demais, a gente já foi escravo há muito tempo, a gente já esteve na senzala há muito tempo. Milton Santos diz que a gente já foi muito cordial, que o negro, ele se presta ainda a posição de ser o bobo da corte dessa sociedade branca. A gente gosta de fazer rir e a gente presta muito bem esse papel. Eu acho que acabou esse tempo. Não dá mais para ser cordial nesse ponto. Uma outra questão é que realmente ninguém nasce negro. A gente se torna negro, a gente se reconhece, a identidade ela vai sendo realmente construída. Né? Hoje, quando a gente fala de pós-modernidade, a gente já diz que nem identidade mais existe. Existem múltiplas identidades, múltiplas variações. Né? A gente já está pensando hoje na falta das identidades, mas a gente ainda está chamando uma identidade. A gente precisa ser negro, a gente precisa entender os lugares que nós estamos. Acho sim que estamos representados, Sil. Quando a gente vê uma mesa como essa e temos quatro negros e um branco, um asfaltado. Porque antes quem falava por nós eram sim os pesquisadores brancos, os favelólogos de plantão que subiam no território e sobem há muito tempo. Alba Zaluar está aí para contar. No alto da sua impedância, né? Ela tá lá. E é uma referência. Você vai falar sobre antropologia na favela, se você não lê Alba Zaluar, você não sabe o que é antropologia na favela. Você ouviu agora, ao vivo ou pelo podcast na internet, Kaduna Baleia, pela Rádio Interferência, uma rádio livre. Fique ligado na próxima sexta-feira para muito mais. E valeu! Algumas várias margens, né, dialogando entre si e num cenário complexo. Algumas delas emergem mais em alguns momentos, que, por exemplo, a causa racial e outras, a causa LGBT, e outras acabam, às vezes, ficando para trás, por exemplo, população de rua, crescendo a população carcerária, que é uma questão que tem total ligação com a questão racial, porque essa população carcerária que cresce é jovem, são jovens negros de 25 anos, enfim. E eu acho interessante a gente colocar aqui o que elas têm em comum, que é a questão da distância do humano, que é sempre um grande outro, né? Muito, muito diferente do que eu me reconheço como eu mesmo. E como que a gente vê a mídia atuando em relação a isso? Na verdade, eu queria deixar um questionamento para como que a gente faz uma resistência dessa construção da figura de pessoas distantes, de histórias que que são tão alheias à nossa concepção de mundo, sendo que, na verdade, esse desconhecido, esse morador da favela que não falou em nenhuma das reportagens ali, ele não está tão longe, a gente cruza na rua, a gente, às vezes, mora no mesmo bairro, entendeu? É a mesma Tijuca, mas uma é a favela e a outra são os moradores, né? E, enfim, era sobre isso, eu queria questionar como que se conhece o conflito dele. Boa tarde, eu me chamo Priscila, estudo na UFRJ, faço publicidade. Sim, esse curso muitas vezes é vilanizado, mas eu acho que não vem a... Não vamos entrar nesse mérito, né? Isso pode ser discutido mais para frente, em outros casos. Mas o que eu queria que cada um de vocês dissesse é como vocês fazem individualmente, em grupo, para poder... trazer mais os grupos com os quais vocês se identificam e representam para a mídia, para a comunicação, como vocês fazem para poder subverter a mídia tradicional. E eu acho isso interessante de dizer até para a gente poder usar como exemplo, como inspiração para as nossas ações. Boa tarde, meu nome é Lucas, eu sou estudante da faixa de publicidade, também eu trabalho numa agência de comunicação comunitária. A gente está com a Goiaba, que é em São Gonçalo e na Maré também. E assim, é um dos grandes problemas que a gente vê também, né, nessa questão da reprodução do discurso. Não é assim, falar que eu não concordo que aquele menor seja criminalizado. É realmente culpabilizar não o cara que criminaliza ele, mas culpabilizar a si próprio também, entendeu? Porque a gente tem essa mania de achar que sociedade maligna que está lá e a gente não está. Então, assim, uma das coisas que a gente vem tentando mudar isso é você... É um grande problema essa questão da reprodução do discurso. A reprodução do discurso não é questão de você só culpabilizar alguém que volta... Isso é reproduzir o discurso. Isso é reproduzir o discurso realmente. Não é você achar maneiras que aquilo, que aquela realidade seja diferente. A gente precisa saber o que cada um está pensando, o que cada um está achando, o que cada um pensa e pretende evoluir, pretende melhorar, ou pretende, sabe, voltar a pensar ou qualquer coisa. Então, em nome desse tipo, a gente veio dizer que a gente é contra qualquer tipo de machismo, qualquer tipo de racismo, qualquer tipo de homofobia, transfobia, lesbofobia, a qualquer tipo de fobia contra qualquer ser humano, bifobia, e todas as fobias possíveis contra seres humanos. Que são como são. E a gente encontra qualquer tipo de desrespeito, a qualquer posição. A gente entende que existem discursos radicais, mas o discurso, por mais radical que ele seja, ele não merece ser desrespeitado se ele não desrespeitou as pessoas. Então a gente quer falar, deixar aqui isso claro. Que a executiva, ela não tem uma coisa pronta sobre isso. Isso vivo, tão vivo quanto a língua é. Isso é em construção. E o que a executiva pensa sobre isso, necessita de que todos tragam também os seus posicionamentos e as suas falas sobre isso. Então a gente vai dizer que a gente quer priorizar o debate. Resistência, ela não é pronta, ela é ativa, ela é viva. Mokolo boko yo kande na kufi na liziba. mino ya luambo bolongo la boteka diamao Manana galela change madeleu Alobina galingi ya mekanga Abanda kinanzoto lelo ekomina bato Elobi ekoko manaba nyama ya tongo bandeko Manana galela change madeleu Alobina galingi